Goma 0097, solo 1800, primeira direita, solo 121, décima 1. Direita 219, agradece o controle à torre pela coordenação do tráfego visão. Obrigado, 0097. Gente. Salve Salvador, boa tarde, Luna 097, Libro. Luna 097, autorizado Alfa Juliette, Portão 9. Alfa Juliette, Portão 9, Luna 097. Vento 1, 0 graus, 099. Juliette Serra, autorizado posto, tá baixado travado. Negativo, tá alinhado e tá com a espera pronta. Cruzada alinhada, mantém a cabeça da 0009. Tá ali, mantém na 0 com 0009. Decolou 03, controle Salvador 1935. 1935, 1432, boa tarde. Hotel Juliette Serra, já controle. Hotel Juliette Serra, solo 03, frequência livre, ao estacionar. 796, curso de estacionamento, posição 10. Gol 1076. Observe tráfego no para o portão 09, puxe na sequência. Autorizado, puxe bem o funcionamento. Recorte para o táxi. Recorte para o táxi, após 09, gol 1796. São Salvador Azul, 4131 para o táxi, alterna Ribeirão Preto. 4 horas e 35 de autonomia, 120 a bordo. 009, autorizado a decolar pista no 0, retorno 30 graus, 0 meia noite. Livre decolagem, 0, gol 2009. Taxi autorizado para o ponto de espera, a pista 10, e a taxi em Índia, ajude altímetro 1017, quando pronto, chame torre 118, decimal 95. Autorizado ponto de espera da 10 via Índia, ao ajuste 1017, quando pronto 2185 azul 4131. Alô, Salvador, Oceané 6321, puxa acionamento, portão. Oceané 6321, autorizado puxa de acionamento, recorte pronto para o táxi. Autorizado puxa de acionamento, Oceané 6321. Delta Fox, Delta Fox, autorizado ingresso, a ponte é olhada e pronto. O Antônio José de Serra, na escuta 2? ia solicitar que tivesse transponder, porém já assumiu aqui do IP dourada. Agradeço aqui. Boa tarde. Salvador, salve, good afternoon, Azul 4131, ready on holding short runway 10. Azul 4131, line up and maintain runway 10. Line up and maintain, Azul 4131. Vai tomar o controle, 2009? Afirmo, decolou 04, curso 009, controle 119.35. 0935, boa. Ataque autorizado para o ponto de espera pista 10 via taxiway em Índia, ajude altímetro 10 no 7. Reporte no através do portão 5. Ataque autorizado até o ponto de espera 10, reportaria através do 05 ou no 7 na avenida. Salvador, eu no 7. 142 a bordo, autonomia 73, vamos alterna Goiânia. Azul 4131, airborne at 09, call the point control 119 at 135. 119 at 35, we'll go. Metro 1017, quando pronto, chame torre 118, decimal 95. Exatamente, isso é para esperar 10, torre 295, meu e 17 ao alterna 63, 2019. Salvador, Sinema 321, ponte para 0, próximo hora na hora final. Sinema 321, manter ponte para agora. Ponte para o Sinema 321. Salvador, Passaredo, 2263. Passaredo 263, continua a aproximação, informarei que está livre. Cuidado que está livre, Passaredo 2263. 796, autorizado quando espera pistão no zero. Confirme, POB. POB 186, autorizado quando ele espera no zero, 1796. Salvador, boa tarde, jogou no 796, ponto de espera no zero, pronto, como o número 2. 796, ciente, quanto ponto de espera agora? Agora. Passarela 263, autorizado pouso, pista no zero, vento no 30, grau 089. LV, pouso, pista no zero, passarela 2263. 966, está dentro do portão? Livre a tela da Juliette, aguarde confirmação do portão. Ah, tá ok. Oi, 4462, Azul, muito boa tarde, estabilizado LF, campo. Confirma. Torre, o Azul, 4462, boa tarde, senhor, estabilizado LF, campo ali. Azul, 4462, continua a informação, informa aí que está livre. 4462. Gol 1966, ataque autorizado, Pátio 1 para o portão 04. Pátio 1 para o 04, 966. Eu posso estar na guarda, manter a posição, chanometria. Aí, curso, o zero da... Tenta aguardar, entendeu? 0263, solo azul 3, direita som, 200 com 1. Na próxima, passarei 2263. Pouso, 4462. Na pista, passarei 2263, está na escuta, doutor. passando pelo 263, livrou, confirme o frequência do sol. 1-2-1-1. 2-1-1, sim. Áudio 4462, solo 15, direita, solo 21 na cima 1. 2-1-1, muito boa tarde, 4462. Passaredo 2263, espectro autorizado, Alfa Juliet, parte 1, para o remoto 1-2. Alfa Juliet, Índia, para remoto, remoto 1-2, passaredo 2263. Passaredo 2263, Alfa Juliet, pátio 1, remoto 1-2. Gente, pátio 1 para remota 1-2, passaredo 2263. Paulo Salvador, azul 4462, hidro. Azul 4462, espectro autorizado, Alfa Juliet, portão 03. Alfa Juliet, portão 03, azul 4462. Então, nosso boa tarde, seu Oceaner 6100-6100 com a Oscar, da aprovação com a manhã. Né, 6100. Firma, 6100. Pode, pode. Você não é 3-1-4, solo 1-8, direita, solo 12 na cima 1. 3-1-1, boa. Confirme a aeronave? Canal 3, 1, 4, táxi autorizado, Alfa Júlia, portão 06. Alfa Júlia, portão 6, canal 3, 1, 4. O canal 3, 1, 4, corrijo, mantenha táxi Júlia. Ah, não tem a Júlia, 3, 4. Decolar pista no 0, V1, 0 grau, 08 nós. Autorizado, decolar pista no 0, Canal 3, 2, 1. Autorizado, ali é manter pista no 0. Ali manter no 0, Gono 796. Controle 1-1-9-35. 1-1-9-35, Canal 3-2-1. Alfa Romeo, Índia, Juliette Eco, Salo Salvador. Decolagem 0, 0, 0, 5, ciente, aguarde cópia. Dando cópia, tá, 3, 1, 5, 5. Solo, papá, Romeo, Índia, Juliette, cópia. Papá Romeo, Índia, Juliette, Eco, aguarde cópia. Lucianer 6314, táxi autorizado, parte 1, para o portão 01. 101, Lucianer 6314. Papa Romeo, Índia, Juliette, Eco, confirme estacionamento e pista que pretende decolar. Está em frente onde da aeroestrada. Vai decolar da GPS. Papa Romeo, Índia, Juliette, Eco, ciente. Informo que as autorizações automáticas estão suspensas. Não tem estimado para sua autorização. Índia, Juliette, Eco, o Fábio está tendo problema desde ontem nas autorizações, devido à pane no sistema de comunicação com o Centro Recife, e muitas autorizações estão demorando, algumas não, porque a maioria está demorando, e a gente precisa solicitar essa autorização para o Centro Recife, já foi passada a situação para eles, mas ainda não teve autorização do plano, ok? Papá Romeo, uniforme, uniforme, uniforme, confirme destino e horário. Destino Aracaju, tá pro 3-0, por plano de voo, o triple. Uniforme, uniforme, uniforme, seu plano de voo foi apresentado na IES Salvador? Negativo, foi apresentado na sala IES, Jacarepaguá, o triple. Uniforme, uniforme, uniforme. Aguarde. Informo que está tendo problema com as autorizações automáticas. Lucianer 6100, pronto para a cópia? Pronto para a cópia 6100. Lucianer 6100, autorizado São Paulo, Serra Brava, Serra Papá. Nível de voo 360, via Ampia Zulu, 10, decola da pista 10, curva à direita, saída da Euleta, Leda Motiva. Transponder 5100, frequência do controle 119.35. Passivo, vem 100 autorizado São Paulo, Serra Bravo, Serra Papá, nível 360, Ampia Zulu, 10, decola da 10 com curva à direita. Na perfil da El Leda. Controle 1935, poderia confirmar a transponder? Funcionário 6100, 5100. 5100, grato. Funcionário 6100, controlamento correto, reporte para o feedback acionamento. Samara, a nossa posição é a 8. Tiete. Prossiga, Índia Juliette. Bom, ok, está sujeito à autorização do tráfego, Papa Romeo Índia Juliette Eco, ok? Já está sendo agilizado aqui o máximo possível. Já foi passado para o centro Recife. O supervisor do centro já está ciente da situação. Okay? Assim que a gente tiver autorização, a gente libera. Antes disso, não é possível mesmo. Por 620, autorizado, pouso. 021, 40 graus, 08 nós. Nível Boas, 990, agora 620. 5, autorizado para Guarulhos, Serra Bravo, Golf Romeo. Nível 320, via Upper Zulu 10, decola da pista 10, curva à direita, saída da El Leda Mótica. Transponder 5575, frequência do controle 119.35. 320 aprovado para Guarulhos, Sierra Bravo, Golf Romeo, pela Pedro 10 até Cango Bravo Eco. Decola da pista 10, curva à direita, na saída da El Leda Mótica. 5575, controle 119.35. São 3155, cotejamento correto, reporte para pushback e acionamento. Chamaral, tá? 3, 1, 5. Paciente autorizado, aproxima para 17, pátio 4. Reporta na curta final, pátio 4. É, confirmo, prossegue na aproximação e entra em Cotango? Prossegue a aproximação para o pouso pairado sobre a 17 e após prosseguir pátio 4, e entra em Cotango. Paciente, entra em Cotango, prossegue na aproximação 17, pátio 4, pairado. Mano, cabeceira no 7, pairado, e após prossegue para o 4, Yankee Tank. Positivo, cabeceira no 7, pairado, prossegue após para o 4 4. Está visual com o Bang na curta, o Papa Tank Yankee Tank. Tank boa tarde, Chimé 6327, ciente da informação, Oscar, autorização e Léo. O Chimé 6327, autorização, informação em curso, Oscar, aguarde autorização. Guarda. Posicionei 6327, confirme nível aparelhão. Recebi aqui, senhor, 240, mas o senhor tendo algum outro aí, eu copio sem problema. Parte 4, reporta solo controlado. Cuidado, pois no parte 4, reporta na solo controlado e aqui é botão. Só mais um instante, o CNE 6327. Salvador, Oceané, 6100 no portão 08 para puxa acionamento. Oceané, 6100, autorizado pushback acionamento, reporte pronto para o táxi. Autorizado, Oceané, 6100. Do you want to have a look? Alfa Tango, Juliette Serra Tango. Tchau, Salvador. Prossiga. Juliette Serra Tango, Oscar em curso. Ciente, aguarda autorização. Aguarde, Juliette Serra Tango. São Salvador, boa tarde, voo no 620, livrar a pista na frente. Voo no 620, boa tarde, destaque autorizado, Alfa até a Juliette. Alfa até a Juliette, 620. Solo é o... Boa tarde, é o Papa até a frente, não tem nada a ver. Só correção, desculpa. É o Papa Romeu e Juliette. Índia Juliette Eco, aguarde um instante. Voador, boa tarde, com 966, autorização Campina Grande, restaurante. Com 966, aguarde autorização Campina Grande. Aguarde. Aguarde a liberação do portão. Ok, vai aguardar o 162. Posicionei 6327, autorizado para Ilhéus, nível 180, via Golf 677. Decola da pista 10 com curva à direita, saída Coral. Transponder 5565, frequência do controle 119 decimal 35. Recacionamento a 3195. Canal 6327, controlamento correto, reporte. Para o táxi. Pois é, né? 637, corrige para o puxa acionamento. Então, 3155, autorizado, pushback acionamento, abaixo para o táxi. Chamar a táxi, então, 3155. Tango, stand by, transponder, por gentileza. Já, desligado, transponder. Juliette Serra Tango, foi informado, as autorizações estão automáticas, estão canceladas, ok? Todos os toques estão sendo ser coordenados com o Recife e por isso a demora nas autorizações. Não tenho estimado para passar para o senhor, mas o senhor é o número 1 agora para a cópia, ok? Que coisa, para a autorização, para a cópia é o número 4. Falou, é o Papa Ramelo, que é o BTS. Índia Juliette Eco, copia? Copia. Galeão autorizado, 380, Viapé 9857, decolagem da pista 17, curva direita, Dael Leda, após Leda, Irume. Controle Salvador, 119, decimal 35, aciona 51, corrijo, 5017. Ajuste no 017, confio o PAB? 0 PAB é... 1 10 PLB, a frequência da torre 119 decimal, 118 decimal 95, chama a torre para acionamento táxi. Torre para acionamento, o Papa Romeu em Diego Linha Tiago, muito boa tarde. Diego Linha Tiago, boa tarde, deveria acionar, é para o contato. Repassar a palma para o contato. E estamos aguardando autorização ainda, ok? Ok, senhor. Aqui, eu já vou na produção em Aracaju. O triplo uniforme confirme qual era o nível que tinha preenchido o plano de voo e a rota será Golf 677. Negativo, é visual para Aracaju, triplo uniforme, e Salvador, boa tarde, 3835, final da 10. 3835, boa tarde, autorizado pouso, pista no 0, vento 140 graus, 079. Pouso autorizado, pista no 0, 3835. 00 na escuta? Na escuta, 6100. Observe o tráfego da TAM puxando, quando tiver condições de prosseguir, está livre, via ainda até o ponto de espera. O transponder mudou para 5020. Transponder 5020, está visual com o tráfego da TAM, assim que possível passa via Índia para o ponto de espera, 6100. Bono 620, observa o Avianca e o TAM puxando, quando tiver condições de ingresso com segurança, está livre, o portão é o 5. Oi, Papa Romeu em Brasil, está na parte da aeronave. Juliette de Eco, autorizado táxi, reporta Ponte Espera da Tuxê Papá, confirma a BOB autonomia. Apenas confirmando 154 Galeão autonomia? Afirmou 154 Galeão autonomia, 4 horas. Gente, bom voo, chama dois. Graças, boa. Salvador, TAM 3192, estabilidade LS, pista 10, a 8 milhas e meia na final. 3192, informarei que está livre. TAM 3835, solo 39, 30, são 2.1. 2-1-1, TAM 3-2-3-5, pô. Corre o Tinga do Leiteco, tá na papapa. Ajuste 1017, via Índia, tá livre, 3155. Via Índia, não pode ser a 3-2-9-5-3-1. Salvador, TAM 3-2-3-5, livre. Livre até antes da Juliette, aguarde ingresso no pátio. Antes da Juliette, mandou pro ingresso no pátio, TAM 3-2-3-5. 1-9-6-6, cópia. Campina Grande, 370, Pesulu 10, Neuma após Neuma direto. Decola da 10, esquerda, Puca, transição, Zipar. 119.35, 5005. 370 para Campina Grande, Pesulu 10, Neuma depois direto. Decola da 10, curva esquerda, Puca, Zipar. 1935, controle, 5005, transponde. Está na posição 4, solicita a partida na posição. Afirmativo, reporte para o pushback. Autorizado, chamar para o pushback, vou na hora. Papa Romeu, triplo uniforme, copia? Autorizado, CA Novembro, Alfa Uniforme, 1.000 pés, via litoral, corredor forte, decolagem da 17 com curva esquerda, controle em 1.1935, a torre em 118.95, vou acionar o 0273. Afirmativo, 1.000 pés, o corredor forte, decolagem da 17, curva esquerda, controle 119, decimal 35, torre 11895, ajuste o transponder corrigindo 0273. 0273, depois informe, informe aí o POB para a torre, na frequência informada, o ajuste agora 10017. Salvador 3835, já contátil? 3835, portão é o número 8, a princípio está ocupado, aguarde coordenação com a infraero, mantenha a posição. Obrigado. Direita, solo 2.1. Viva a direita, chama o solo da 3192129. Solo gol 966, puxa, pega 4. Livre, portão 4, puxar, chame tarde. Brava no tarde. Portão 3192, boa tarde. 3192 está livre até antes da Juliette, aguarde para ingresso no parque. Livre até antes da Juliette, da 3192 agora. O Juliette Serra Tango já passou no estimado da apresentação? Estimado não tenho não, senhor, mas é, o único tráfego que está pendente aqui agora com a gente é o Juliette Serra Tango, ok? A gente já está reforçando aí com o centro, pedindo para agilizar o máximo devido ao tempo de espera aí. Afirmativo. Alô, Salvador, gol 9097, na posição 9, centro de informação ótima para atualização de tráfego com PIN. Gol 097, aí para entrar na fila aí. No caso, eu não tenho plano aqui, qual seria o destino e horário? Seria aos 15 da próxima, confio, só como está confuso aí, só para entrar na fila. Meu tipo de uniforme confirma PUB autonomia, livre acionamento. 3 PUB autonomia de 3 horas para o doutor de casa. Autorizado, ponto Monte Cara da Oeste. Confirma a autonomia, a alternativa. Alternativa, bravo, Alfa Romeo, o senhor está bem, Xenem 100, autorizado, decolagem no 0, retorno 30 graus, 07 mancha. Autorizado, decolagem no 0, Xenem 100. Precisa de Juliette, 3192. 3192 vai aguardar o 737 gol, iniciar táxi para prosseguir para o portão 2. Afirmativo, portão 2, tá? 3192. Tripo uniforme já no ponto de espera. Autorizado, ali é manter o uniforme. Vizinho, o uniforme tem condições de colocar pelo buraquinho? Vai necessitar utilizar a pista, vai manter então o uniforme. Sérgio. Vai entrar, ali mantém, pista no zero, aeronave que partiu, mesmo destino, saída. Estimado 3 minutos de colagem. Xenem 100, mantém pro até 3.000 pés ou liberação do controle. Chama o controle 119.35, decolagem 4.6. Chama o controle, mantendo pro até 3.000 até ser liberado o caso de Hotel, informa, autorizado a decolar pista no 7, vento 1, 30 graus, 08 nós. A gente está iniciando o triplo unifaz. Ponto espera 1895, ajuste 1017. Ponto espera 1895, 1017. Você vai do gol para o portão 2, 3192. Forma, decola de 47, curva esquerda, proa de buraquinho, aguardando transferência. Sente curva esquerda, o triplo uniforme. Juliette, a Tânia confirma o estacionamento? Sou o triplo uniforme, não conhece muito bem a região, desconhece buraquinho. Está autorizado a cruzar novamente o eixo da pista principal? Afirma, autorizado o cruzamento do eixo da pista principal, na Gilizano, por gentileza. E após o cruzamento, prossegue linha do litoral. Afirmativo, agilizar aqui o máximo possível, triplo uniforme, muito obrigado. P.O.B. no 44. 04 a bordo, 1895 a torre, para prosseguir o ajuste no 017, tem um bom voo. 1995, 017, 1917. Xenia 63, 1-1, copia? Na escuta? No 884, copia? E o triplo uniforme já livrou o eixo da pista. Pessoal, continue litoral norte, aguardando transferência o triplo uniforme. Afirma, continue litoral na sua disputa, uniforme, aguardando a transferência. 3155 visual quando cruzou o eixo da quadra. Prossegui com o nordeste, a 500 pés. Autorizado é colar a pista no 0, vento no 30 graus, 089, 3155. Salvador, vou 966, boa tarde, Monte Clara, 0-0-4. Vou 966, autorizado Lema, tem visto no 0. Controle 1 no 9.35. 1 no 9.35, tá 3 anos. Uniforme de fora, prossegue controle 1 no 9.35. Chama controle 119-35, muito grato, uniforme. 119-35, 996, autorizado decolar pista no zero, vento no 30 graus, 08. Decolagem da 10, voo 96. Paulo Salvador, Oceaner 6327 no 612, pronto para puxar back acionamento. Livres no meio, chame táxi, 6327. Precisado chamar a táxi, Oceaner 6327. Salvador, Papa Romeu, Papa Delta Hotel, Romeu da Patareda. 66, decolado 52, controle 1, 9.35, bom. 9.35, bom. Companhia informou que a posição correta para nós é lá no pátio 3. Estabelecer estacionamento e pushback na o pushback posterior acionamento para taxiar o avião para o Pátio 3. Afirmativo, só confirmando a posição do Pátio 3 já foi coordenado com o Efraim. Acredito que a companhia tenha coordenado, vou confirmar com ele já entre em contato. Ok, então livre então e chame para o push. Vai para o push, passaredo. Delta Hotel. O 097 na escuta? O 097 na escuta. Autorizado com fins, nível 360, via Pesolu 21. Decola pista 10, curva direita, saída árvore, transição elefa. Controle 1 no 9.35, código 5031. Autorizado 360 para com fins. E a Pesolu 21, decola da 10 com curva direita, perfila saída Arbor Elefa, 119.35, controle 5031, Bondego 1097. Go 1097, cotejamento correto, chamo para pushback acionamento. Valeu, 1097, obrigado. Salvador, passaredo, Delta Hotel. Prossiga, passaredo. Coordenada, posição é 2000, parte 3. Gente, é para o push. Tá pronto para o push, passaredo, Delta Hotel. Tá livre então, chame táxi. Se push back, você pode estar, passaredo, Delta Hotel. Solo Salvador, Oceaner 6327 para o táxi com 9:30 a bordo, 2 horas 4 minutos, alternativa Salvador. Autorizado, Oceaner 6327 até o ponto de espera no 0 via Índia, ajuste no 097, torre 1 no 8.95. Ataque do ponto de espera, já ataque da Índia, ponto de espera 2.95, ajustado no 097, Oceaner 6327. Paulo Salvador, boa tarde, Azul Alfa X-Ray November. Alfa X-Ray November, prossiga. Alfa X-Ray November, prossiga. Azul Alfa X-Ray November, pede autorização de reboque do pátio principal, posição número 3, para o pátio 3, posição 2 Romeu. Coordene com a equipe de solo, O Airbus da Avianca vai passar a retaguarda em direção ao ponto de espera. O pouso da Avianca está livre, iniciar o pushback. Reporte para início do reboque. Ok, após o Avianca iniciar o pushback, reportar em direção ao Pátio 3. Solo, Delta Hotel novamente, é só para corrigir a informação, a empresa passou agora que houve mudança, segue uma posição 5 do Pátio 3. Gente. No 966, tudo é restrito para nível de voo 350. Telefone com Recife, voo no 966. Autorizado, Alenha Decolapista no zero, Netuno 30 graus, 07. Autorizado, Alenha Decolapista no zero, Rochena 6-7. Hotel 021, now for complete final S6-ray approach, runway 10 of Salvador, and contact tower 118.95. Primeira nave. Dado o lançamento na vertical da ilha de Taparica, somente para informação, o tráfego do Papa Tango Eco Delta Fox agora está a 10 milhas afastado do ponto de lançamento no 1510. Conselho do Anão. Solo do primeiro lançamento. Acelera, até o Pátio 3, tá livre. Que graça. Uniforme, reporte 20 de Salvador. Alfa, Charlie Mike. Alfa, Charlie Mike, prossiga. Autorização aqui, a Alfa, está no Pátio 5 Abaité. 160? Sim, ativo. São Romeu, uniforme, controle. Barulhos, aguarde 4. 4. Sol Salvador, Azul Alfa, XUI Novembro, espera de autorização e ingresso ao Pátio 3. Azul da passagem ao ATR Passaredo, rebocando também, após o Passaredo prossegue. Ok, após o Passaredo prosseguir, a ingresso ao Pátio 3. Tem a prova do farol de Sapão em função de paraquedismo.